caros ouvintes, muito boa noite a todos e sejam bem-vindos à primeira edição de Edição, um programa que já esteve na grade de programas da ainda Rádio Antena Web, saiu, mas agora regressa comigo, Miriam Andrade. Esta é também uma das minhas estreias no grupo Antena Web. Já agora deixo-me informá-lo que na produção e na elaboração de conteúdos deste programa está Carlos Bonaparte. O Edição vai trazer-lhe músicas de artistas que já passaram pelas entrevistas da Antena Web ou então que nos fazem chegar as suas músicas. As mesmas vão ser apresentadas neste programa. Começamos desde já com a primeira sequência de 4 temas. Susana Félix com o tema Bem-vindo, que pertence ao álbum Procura-se de 2011. Logo depois o Joana Reais Ensemble com o tema Bem Disposto, chamado Doralice. Os Clã vão fazer-vos recordar o GTI, eles que estiveram no Tempão da Antena para uma entrevista a propósito do álbum que lançaram em 2011. Aqui vamos recordar um tema ainda dos anos 90. Vamos fechar com outros entrevistados, os Amor Eletro. Na altura, a propósito do álbum Caio Carmo e a Trindade, ouvimos agora do álbum Revolução, o mais recente do grupo, a música A Casa. Daqui a pouco volto para mais música. Até já! Bye.

nem disfarço um momento. Tens o meu coração, não vou deixar. Meus caros ouvintes, no dia 10 de junho de 2011 estivemos à conversa com os Iubris, um grupo de folk metal que concebeu uma entrevista ao programa Tempo de Antena. Não foi a vocalista Filipa Mota que falou connosco, mas é ela quem dá a voz ao tema Canção de Embalar, um clássico de Zeca Afonso. Logo depois vamos ficar com um novo tema de Darko, um registro diferente, uma sonoridade diferente, mas com igual destaque. Darko, que brevemente será entrevistado no programa Eclipse Total. Para finalizar esta sequência, vamos até aos ritmos africanos. Carmen Sousa, com Manhãs de Dezembro, uma grande artista da África Portuguesa. Recebeu alguns prémios pelas suas interpretações. E por fim, Nasce um Mosquito. O álbum será lançado apenas daqui a 2 dias, mas na Antena Web, Demo da Crácia, bem como outros temas, já passam desde 18 de Fevereiro. Mas será mesmo esse o tema que vamos ouvir. Antes, contudo, iniciamos a sequência, como dissemos, com os Iubris e Canção de Embalar. Dorme, meu menino, a estrela da alva. Já procurei e não a vi. Se ela não vier de madrugada, outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber será para ti. Thank you. esta rua descente para que pareça melhor. Andar sem destino, a cabeça nas mãos. O céu está frio, o escuro maior. Vou para o meio, nenhuma mentira. Olha para ti, para o que eles te fizeram, os olhos no chão, os olhos no chão, os olhos no chão, os olhos no chão. Quer saber? Ninguém sabe o teu nome. Faz em vão para lugar nenhum. O dia morreu, não sei quem sou eu, não sei quem sou eu. Os olhos no chão, os olhos no chão. Olhem para mim, para o que eles me fizeram. Eu já sei dizer não, eu já sei dizer não. Olhos no chão, os olhos no chão, os olhos no chão, os olhos no chão, os olhos no chão. Antena Web, Canal 1. Dia 1 de dezembro, sais a tomar. De manhã, oi, oi. Disse que até 3 horas já, pra trabalhar na capa. Oi, ai, ai. Ai, ai, dia cedo, se eu faço eu tudo. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, de dezembro. Trabalho, trabalho, trocão. Oi, oi, na cruca, também, também. Cola, boi, suor na rosto, saquei. Manhã de dezembro, trabalho na horta da cansa. Manhã de dezembro, o disco sem espíritos. Manhã de dezembro, criança da brinca. Manhã de dezembro, ai, ai, ai. Tu vai pra escola, sem jota. Ai, ai, ai. Bom, as manhãs da que a poesia conversa. Toutes les novidades elle combate. C'est juste normal. Minha Jodimir, sou miladeira. Valeu a mesma fujão. Panhantã, fazer cachupada. Rabo liso na minha joana. Trabalha sem marido da vontade. Oi, oi. A minha manhã joana tá de bota e cabeça. Manhã tá na tarde. E vida tá feia, vida tá continuada. Mas o manhã passado, mas um tarde é bem sem fastidioso. Com gruminha, sabe? Oi, acabou punha nome. Manhã me dizemos. Suor na rosto da cara. Manhã me dizemos. Sol já suar. Manhã me dizemos. Dia tá brilhar. Manhã me dizemos. Mulheres com pequenotes. Manhã me dizemos. Fazer massa, mamã, quer fazer massa. homem da massa quer massa, trapaça, esquilda, trapaça. Canuco quer fazer massa, mamá quer fazer massa, homem da massa quer massa, trapaça, esquilda, trapaça. Canuco quer fazer massa, mamá quer fazer massa, homem da massa quer massa, trapaça, esquilda, trapaça. Volta ao auditório depois desta sequência de músicas que começou com Ziúbris e terminou com Nasce o Mosquito. Quanto aos Ziúbris, fica a curiosidade. Esta foi a entrevista, pelo menos a julgar pelos comentários que recebemos, que mais surpreendeu os nossos ouvintes. Foram quase 100 as pessoas que nos 7 dias sucedentes à entrevista expressaram a sua opinião e, na maior parte dos casos, o seu fator surpresa. Vamos então à última sequência, toda ela feita de música popular portuguesa. Todos estes artistas passaram pelas entrevistas do grupo Antena Web. A cantora Angel apresenta-nos Beijo de Amor e Paixão, enquanto que Nel Monteiro nos vai cantar Ó Leonor. Por fim, Kim Barreiros, que foi entrevistado nosso duas semanas depois de Ubris com a música Sabes-me Amar. Uma aposta cada vez bem mais sucedida nas baladas por parte deste artista minhoto. E ainda o cantor Maclima com o tema Todos Iguais, Todos Diferentes. Um registro mais calmo que acompanha o tema anterior. No caso, nenhum destes dois temas é single, ao contrário de todos os outros temas que passaram por aqui. Eu, Miriam Andrade, volto na próxima semana. Muito obrigado por estar comigo e até lá. Quero quero navegar. Teus olhos são a primavera em flor, que me aquecem e dão o teu calor. Estou apaixonado, é mais que amor. Estou enfeitiçado por ti, Leonor. Oh, Leonor, oh, Leonor, dá-me, dá-me o teu amor. Oh, Leonor, oh, Leonor, dá-me, dá-me o teu amor. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. O teu sorriso me enlouquece a mim. É o paraíso que nunca tem fim. A tua boca me dá paixão e me aquece o meu coração. Estou apaixonado, é mais que amor. Estou enfeitiçado por ti, Leonor. Oh, Leonor, oh, Leonor, dá-me, dá-me o teu amor. Oh, Leonor, oh, Leonor, dá-me, dá-me o teu amor. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Estou apaixonado, ai, ai, ai, ai, é mais que amor. Antena Web. Esta noite não sei como vou adormecer. O amor da minha vida teima em não aparecer. A festas já não vou, discotecas também não. Envia-me uma mensagem que me alegre o coração. Ou um simples e-mail para o meu computador. Espero a todo momento um beijo do meu amor. Eu quero te arrasar, eu quero te beijar. Tanto tempo à tua espera, nunca acabas de chegar. Vou-te dizer um segredo, gosto do teu beijar. O teu beijo é salgado, meu amor, sabes-me amar. Vou-te dizer um segredo, gosto do teu beijar. O teu beijo é salgado, meu amor, sabes-me amar. O amor da minha vida teima em não aparecer. A festas já não vou,